297, informa que sou autorizado, decola sem parar. Guarda a extinção do tráfego, 3 minutos de separação em relação ao tráfego, decolou agora. 3 minutos? Positivo, mesma saída, 3 minutos. Voo no 601, no decolou 27, controle 1935, voo. 1935. Voadora, voo no 601. Voro 601, suba ao nível 360, se dá gole, vigilância. E na gole, vigilância, continua até 3.000, depois prosseguir na subida ou pode curvar a esquerda? Sem instrução. Sem instrução, de gol. Voro 601. Da TAM, informo que após decolagem vai cumprir o perfil da saída agora e levar o Eudes, sem mais ter a restrição de manter por até 3.000 pés, ok? Ingressa agora, a linha e mantém. Sim, ingressa agora, a linha e mantém, está sem a restrição de 3.000, está 3897. Autorizado decolada pista 28, vento de 220 graus, 105 nós, 10 no 7 no ajuste. Espero com 10 no 7 da 28, 3897. O 602, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 18, 6, boa noite. Boa. Decolou 30, controle 119.35, uma volta. 1935, bom trabalho, 3897. Controle Salvador, muito boa noite, está 3897, curva esquerda na saída Gole, cruzando 2.000 pés. 3897, vigilância, salda 340, saída Gole. 340 na Gole, 3897. 1602. Five, call now 1 1 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 01, chame Recife, 128.8, alterna 1264. 128.8.1264. Tá, 3897, pode passar a posição a 15 milhas no nível 80.080? A critério. Obrigado. 3603, complete aproximação, torre 18.6. 183? É, meia dúzia. 18, meia, obrigado, boa noite. Guarda pista livre, vento de 210 graus com 05 nós, ajuste no 017. Poderia confirmar o vento novamente? 210 graus com 05 nós. Afirmativo, 1017, guarda pista livre, 3603. Na 602, ciente. Portão 1, pole position, primeira direita, Índia. Aí pelo número 1, 02. Solo web 608 para Recife, tem essa informação, essa autorização. Recife, será coordenado, qual número? 270. Pessoal, te aguarde. Da 3897, chame Recife, 128.8, alterne 1264. 288-264, boa noite, 3897. 603, solo aos 37, Librando 219. Librando 219, pô. O Messa 08 já está pronto para pushback e acionamento na quadra. Positivo, está autorizado o objeto 6708 Recife 270, piloto Lusk 58, decola da pista 28. Após decolagem, vai curvar à direita, cumprir o perfil da subida Aron, transição Melim. Controle 119.35, aciona 5123. Salvador, boa noite. É o TAM 3603, livrou. 3603, ingressa via Quilo, tá? Pátio de carga também, escuta. Via Quilo pro pátio de carga, na sua. Objeto está aí, fica no quarto, copia de autorização. Estimativo autorizado, 270 para Recife, via Ambro, isso, 50, para 28, curva direita, na Aroma, ele. É correto, vai iniciar o push agora? Vigilante. Baixa o Mitaxi. Barata. Solo da 3603, passou aquilo que está na Alfa. Gente, então, em frente à guardiança da Juliette. Reportará da Juliette. Mantenha antes da Juliette, já está autorizado a prosseguir em frente e antes da Juliette vai manter a posição. Vai manter antes da Juliette. Boa noite, está 3197. Ciente da informação uniforme, autorização Galeão 360. Abandonei 36, guarde cópia. Guardando. Ah, está Juliette, o 3603. Gente, mantém a posição. Mantendo. Salvador, eu vou. Autorização, Confins. 273, aguarde para a cola para o Confins, qual nível? 360. Gente. 84, boa noite, para a indicação do bloco, contenido 370. Aguarde a chegada. Caixa 22 do Salvador Ferro. Com 88 a bordo, 3 horas e 25, alternando Salvador. 3 horas e 25? 88 a bordo, 3 horas e 25, alternando Salvador. Táxi autorizado, ingressa na Índia, logo a Índia, quando ingressar na Alfa, mantém a posição e aguarda instruções. Objeto 6708. Afirmativa, ingressar na Índia, logo após na Alfa, mantém a posição, aguardando. Tô 3603, ingressa pela Juliette, portão 03. Ingressa pela Juliette, portão 03, 3603. Pode prosseguir agora. Em frente, antes da Gol, chame a torre 19862, ajuste na 017. Na 7, antes da Gol, 386. Obrigado, boa noite. Bom voo. Galeão 360 pela Uturulo 14 até Toquim, após Upper Alpha 317, decola da pista 28 após decolagem curva esquerda, subida Gole, transição Eval após Eval Crate, controle 11935, aciona 5127. Aprovado Galeão 360 via Uturulo 14 até Toquim, após Upper Alpha 317, decolando a 28, curva esquerda, Gole, Eval, Eval Crate. 1935 ao controle, 5127 transponder, 3197. Correto, sem mencionamento. Chama não. Coluna 273, cópia. Pronto pra cópia. Derivado com a FINS 360, outro risco 58, decola da pista 28, após curva esquerda, subida Gole, Oval, após Oval, Sagaz. Controle 11935, aciona 5126. Autorizar 360, contém. Saída Gole. Gole transponder 5126, controle 119-1. Poderia confirmar só após Gole? Tá, tá autorizado com fins nível 360, uniforme risco 58, aerovia. Decola da pista 28, após curva à esquerda, subida Gole, após Gole a transição será Eval, após Eval Sagaz. Controle 119.35, aciona 5126. Agora sim, vamos lá, com 360, Upper Whisky 58, primeira curva pela esquerda, saída Gole, então Eval, após Eval Sagaz, código transponder 5126, controle 119.35, 1273. Correto, dimensionamento push. Vai chamar. Objeto 6708, decolou os 49, controle 1935, um voo. 1935, obrigado, uma boa noite, ó. Boa noite, Webjet 6708. Boa noite, 6708, vigilância, sobe aos 270, saída Aron. Na Aron, ciente. Aron 270, 6708. Noite, solo 1940, tá bom? Linha de voo 360, pelo Falisk 50, decola da pista 28, após decolagem, curva esquerda. Subida Gole, transição Oval, após Oval, Eudes. Controle 119.35, aciona 5121. Controle 6708, poder coordenar a voa direto para Caju, senhor? Nome plano, Upper Whisky 50, decola da pista 28, na subida Gole, vai chamar o controle em 1935, 5121. Poderia confirmar a transição? O nível de voo autorizado é 360. Após Golem, a primeira posição é Eval e após Eval, posição Eudes, com curva esquerda após a decolagem. Então é Golem, Ezão, Ezão, Eudes. 1940, da Gol. 360 é o nível e curva esquerda após a decolagem. Eu repito novamente, curva esquerda, 360, 1940. Estamos entrando para o posicionamento pushback. Câmara aí. Minha 708, direto Aracaju, chame Recife, 12685, alterna 12545. 2685, 12545. Negativo. Muito obrigado, boa noite, senhor. 3197 acionou, 3 horas e 40, POB 180, alternando Guarulhos. Juliette, Alfa da Golf 186. 1017, obrigado, boa noite.